Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que eu expus no meu curso de introdução ao método filosófico, mas eu não sei se as coisas não ficaram muito claras ali ou se é um problema com a transcrição. Porque eu sempre que leio as transcrições das minhas aulas, eu fico assombrado de como no Brasil a linguagem falada é distinta da língua escrita. Quer dizer, aquilo que no escrito parece muito natural, se você disser isso em voz alta, parece estranho e vice-versa. Isso, evidentemente, não acontecia 40 anos atrás. Era bem diferente. Se você ouve as gravações das aulas do Mário Ferreira, por exemplo, né, a maneira dele expor era muito natural na época, mas hoje soa estranho porque as frases são todas completas, bem fechadinhas, etc. E se você hoje fala assim, isso realmente soa estranho. O hábito vamos dizer, da fala entrecortada, descontínua, entremeada de gírias, expressões do momento, se tornou uma coisa quase que obrigatória. É claro que isso aconteceu por causa do tal do socioconstrutivismo. Eu com tristeza e preocupação, eu noto como até os meus melhores alunos, mais inteligentes, mais cultos, escrevem errado. Quer dizer, eles não têm. Uma vez eu li um crítico, um estudioso de Flaubert, falando, se referindo a uma coisa que ele chamava de instinto gramatical do escritor. E Flaubert, de fato, tem esse instinto, quer dizer, a felicidade de encontrar a solução gramaticalmente mais viável e mais acertada para cada expressão. E eu acho que esse instinto gramatical, ele deve existir em todo mundo que fala uma língua, desde que você se acostumou com ela desde pequeno e alfabetizado nela. Você tem que ter esse instinto, quer dizer, não, instinto que é mais importante do que o aprendizado da gramática. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu só fui estudar gramática com 39 anos de idade e escrevia de maneira perfeitamente correta até então, pela simples impregnação dos escritores. Escrevi até de maneira mais correta do que a média dos meus colegas, tanto que com 2 anos de jornalismo, eu comecei como repórter, todo mundo já passei para os copydesks, subeditores, para consertar as matérias dos outros. E consertei muitas matérias de pessoas que hoje brilham como professores nas universidades, e que na época não se aproveitava uma única palavra do que eles tinham escrito, você tem que reescrever tudo do começo até o fim. E tudo isso sem ter estudado gramática, por simples impregnação. Então eu acredito que existe mesmo esse instinto gramatical. Quer dizer, você pega, de certo modo, o espírito do idioma pelo ouvido, né? O Bruno Tolentino se queixava muito de que as pessoas não tinham mais ouvido. E, bom, o ouvido, de certo modo, é natural, porém depende do aprendizado inicial da leitura. E justamente o que falta é o treino fonético. Desde que adotaram o socioconstrutivismo, o sujeito tem que adivinhar as palavras. E, na verdade, tem até gente que acha que você ensinar a mesma gramática para todo mundo é muito antidemocrático. Tem um sujeito que escreveu isso, parece inacreditável, mas ele escreveu. Então você tem que, evidentemente, tem que ter uma gramática para cada classe social, né? Você tem a gramática da favela, a gramática de Higienópolis e assim por diante. Mas eu, quando leio as minhas transcrições, eu fico realmente desarvorado e eu vejo que o trabalho de redigir aquilo é uma coisa monstruosa e que é o que me espera pelos próximos 10 anos da minha vida se eu viver tanto. E, tendo lido ali algumas transcrições do curso de Introdução ao Método Filosófico, eu notei, vamos dizer, algumas coisas ficaram bastante incompletas, eu creio que até obscuras, até certo ponto. Então eu vou complementar aqui. Vamos dizer, para quem não assistiu o curso, que é a maioria de vocês, eu acho que isso não vai fazer falta alguma, porque a explicação que eu vou dar hoje, ela vai desde o começo. Aliás, é o começo do começo. E o começo do começo é o seguinte: quando você pergunta o que é filosofia, a melhor e, na verdade, única maneira de responder isso é apelar ao método fenomenológico que Edmundo Husserl nos ensinou e começar por descrever o como o objeto sobre o qual você está se interrogando chegou ao seu conhecimento. Como você tomou conhecimento de que aquilo existe? É isso. Então, se você pensar bem, a filosofia não chega até você e não chega até ninguém como um conceito claro e acabado. Ao contrário, muitos livros de introdução à filosofia, como por exemplo o famoso clássico do Manuel Garcia Morente, diz que é impossível definir a filosofia. Karl Jaspers diz a mesma coisa. Tem uma série de livros que diz, não, a filosofia não pode ser definida porque cabe a ela definir tudo o que existe, inclusive definir-se a si mesma. Então, é claro que existem muitas pessoas que têm uma ideia do que é filosofia, têm uma vivência do que é filosofia, mas se você perguntar o que é, elas não sabem dizer. Tá certo? E vão alegar também, olha, eu não sei, mas ninguém sabe. Tudo isso me parece uma imensa confusão e resulta do fato de que as pessoas não entraram no assunto com o método devido, com as devidas precauções de método, tal como nos foram ensinadas por Edmund Husserl. Muito bem, as várias coisas, vários objetos que existem no mundo, eles têm não apenas diferentes modalidades de existência, por exemplo, existe uma existência física, existe uma existência espiritual, existe uma existência psíquica, existe uma existência hipotética, existe uma existência fantasiosa e assim por diante. Você não pode dizer, por exemplo, que o Big Bang existe como existem os gatos e os ursos. Nós só tomamos conhecimento dele como uma coisa que teria acontecido muitos milhões de anos atrás. E, no entanto, nós acreditamos que ele é uma coisa real, embora não seja acessível por nenhum meio sensível. Isso quer dizer que a palavra existência para nós tem uma enorme variedade de significados. Mas não apenas as coisas, tem muitas modalidades diferentes de existência, e todas elas devem ser consideradas reais. Por exemplo, um delírio que você tenha, bom, ele talvez não seja real no seu conteúdo, mas ele é real na sua presença, ele aconteceu realmente. Não é isso? Uma mentira, ela só pode ser mentirosa se ela for contada de verdade. Não é isso? A mentira que não foi contada não é mentirosa de maneira alguma. Portanto, esta coisa, vamos dizer, da modalidade, da variedade dos modos de existência tem de ser complementada por uma outra que é a diferente modalidade de apresentação. As coisas chegam a nós por determinados meios, com uma determinada aparência, e essa aparência nem sempre revela, na primeira, o que elas são realmente. Não é isto? Porque o fato de você perguntar o que é uma coisa, tá certo? Subentende que você tenha já um quadro das categorias, bem, mais ou menos bem arrumadinho. Outro dia eu contei a história do Jack, meu neto, que quando viu o irmãozinho, o bebê pequeno, ele apontou e disse au-au. Por que que ele disse au-au? Porque até aquele momento ele era o único bebê do mundo. Então só havia três tipos de seres. Havia bebês, que era ele o único exemplar, adultos, que tinha lá uma meia dúzia, e au-au, que ele viu uns três ou quatro. Portanto, só tinha essas categorias, ele encaixou ali o irmãozinho. Né? Então, quer dizer que ele foi por aproximação, ele não estava totalmente errado. Ele quer dizer, olha, esse não é que nem eu, ele é menorzinho, né? E ele também não é que nem o pai, a mãe, a avó. Então deve ser terceira categoria. Tá certo? Então, o modo de apresentação depende, em parte, da situação e depende da posição do observador. Nesse caso, nesse exemplo do Jack, é claríssimo, quer dizer, o modo como aquele novo ser se apresentou para ele dependia menos do que esse novo ser era em si mesmo do que da disponibilidade de conhecimento do próprio Jack. Não é isso? E isso nos acontece com uma frequência espantosa. Então, é absolutamente impossível nós perguntarmos o que é filosofia sem nós nos perguntarmos primeiro como é que ela chegou até nós, como é que nós tomamos conhecimento da existência dessa entidade. Então, uma primeira coisa é clara: a filosofia é algo que nos chega como um fenômeno que está registrado em livros, ou em aulas, ou em conferências. Não é isto? Geralmente associado a alguma atividade universitária. De vez em quando você vê algum filósofo na televisão, ou fazendo uma conferência na Biblioteca Municipal, coisa assim, como eu mesmo vi com o William Marias. Mas, de modo geral, vamos dizer, é algum tipo de atividade que se manifesta dessas maneiras. E você fica sabendo imediatamente que essa atividade não é uma coisa casual, mas é sistemática. Há pessoas que se dedicam a isso constantemente e são chamadas de filósofos. Não é isso? E essa constância se expressa, então, na sua atividade profissional. São professores de filosofia. Então, a filosofia é algo que se diz ou algo que se escreve e que chega a nós sob a forma de, como diz, produtos e serviços. O produto é o livro, o serviço é as aulas, as conferências, etc, etc. Então, você examinando este fenômeno em si, você não distingue de maneira alguma o que é a filosofia, porque há inúmeras outras atividades que também se apresentam assim. Se você perguntar o que é a geografia, eu digo, como é que você toma conhecimento da geografia? Porque existem livros de geografia, existem professores de geografia, etc, etc. Se você perguntar o que é o direito? O direito também é uma atividade que chega a você através de livros, conferências, aulas. Portanto, você a entende como uma atividade universitária, uma atividade profissional. Não é isso? Então, só com este dado na mão, você não vai saber o que é filosofia de maneira alguma, porque este mesmo modo de presença é comum entre a filosofia e outras atividades. Portanto, a pergunta continua. Após ter descoberto que a filosofia é, entre aspas, uma atividade assim, um assado, que acontece em certos lugares, você continua sem saber o que é ela e sem saber distingui-la de outras atividades. Se você investigar historicamente, e dizer, bom, peraí, deixa eu ver, isso é como a filosofia está agora, mas vamos ver como ela se apresentou em outras épocas, que havia um modo de apresentação dela que fosse diferente do de hoje. Então, por exemplo, se você recua até o século XIII, você verá que a maior parte das pessoas nunca teve na mão um único livro de filosofia e nem viu nenhum. Portanto, a presença já não era tão maciça através de livros. Os livros de filosofia eram raríssimos, custavam os olhos da cara. Não é isto? Então, você não pode dizer que a filosofia se apresentava para aquelas pessoas da mesma maneira como ela se apresenta hoje. Então, a filosofia era uma atividade também universitária, mas que se desenrolava dentro dos muros da universidade, longe do alcance da população, que não tinham acesso a isso nem mesmo através de livros. Isso quer dizer que, para essas pessoas, a maior parte das pessoas ali, a filosofia era um mistério e era uma atividade tão elevada que o sujeito podia passar a vida sem receber nenhuma notícia a respeito daquilo. Não é isto? Se você procurar em outras circunstâncias, você verá, por exemplo, que no mundo islâmico, quando você, por exemplo, lê o livro do Al-Ghazali, o grande teólogo islâmico, A Destruição dos Filósofos, você percebe que a filosofia naquele ambiente era uma atividade clandestina, que se desenvolvia, vamos dizer, à margem da religião oficial e que era muito mal vista. Então, é claro que os livros de filosofia também não eram ali abundantes e não circulavam por toda a parte. Aquilo era uma atividade secreta. A filosofia era como se fosse uma maçonaria, né? Nos lugares onde a maçonaria era, como é que se diz, marginal, que não é o caso hoje. Hoje em dia todo mundo vê o templo maçônico aí na esquina, os caras vestidos com avental também. Mas teve época que a maçonaria foi clandestina. Então, vamos dizer, a filosofia naquela época era uma espécie de maçonaria, uma coisa muito mal vista, não é isso? E era uma atividade que se desenrolava em círculos muito pequenos, muito restritos, não nas universidades, onde se ensinava basicamente a teologia islâmica, e esse livro do Al-Ghazali, A Destruição dos Filósofos, é uma demonstração clara, vamos dizer, da atitude de desprezo e temor e rejeição que os teólogos oficiais tinham da filosofia. Quer dizer, foi uma grande dificuldade para poder, para que a filosofia encontrasse no mundo islâmico um espaço para poder se desenvolver de maneira mais livre. E isso começa a acontecer justamente nas chamadas ordens sufis, quer dizer, eram organizações esotéricas, onde, mediante certas práticas, as pessoas às vezes entravam em transe e achavam que conversavam com Deus, e os teólogos também não sabiam o que fazer com isso, alguns ficavam escandalizados, outros achavam que era uma coisa aceitável, e após muitas discussões chegou-se à conclusão de que o que os sufis diziam em estado de transe não podia ser julgado pela lei, pelo direito civil normal, né? E então quer dizer que dentro dessas organizações sufis a filosofia podia se desenvolver normalmente sob o manto do sufismo, né? Então isso quer dizer que você lendo as obras de filosofia islâmica, né, de Ibn Arabi, Muhyiddin Sohrawardi e outros tantos, você vai ver que a dose de religião presente ali é imensamente maior do que nas obras da filosofia cristã da mesma época. Então, a referência constante ao Corão, tanto que o Henri Corbin, no livro Un Islam Iranien, é um livro maravilhoso, de 4 volumes, onde ele dá um panorama da filosofia no, na filosofia persa, ele explica que a filosofia foi compreendida ali eminentemente como interpretação do Corão. Portanto, uma atividade ou extra-religiosa e marginal, ou integrada na religião, como se fosse uma hermenêutica, uma interpretação corânica. Então, aí nós vimos alguns exemplos de como a filosofia chega ao conhecimento das pessoas de maneiras muito diferentes, não é isto? Em várias épocas. Se você perguntar o que era a filosofia no tempo de Sócrates, era simplesmente um grupo de pessoas que se reuniu para conversar de determinados assuntos. E que depois a coisa se expandiu, teve maior sucesso, fundou-se a Academia Platônica, fundou-se o Liceu Aristotélico, etc. E acabou exercendo alguma influência. Mas no começo, né, ali com Sócrates, era apenas um círculo privado de debates, não havia nada escrito a respeito. Se você recuar um pouco mais até o tempo dos chamados pré-socráticos, o que era a filosofia? Eram opiniões científicas dadas por um sujeito ou por outro, de maneira totalmente inconexa. Em geral, eles partiam de algumas observações da natureza e faziam generalizações a respeito, mas não havia nenhuma atividade sistemática, nenhum círculo de debates mais ou menos permanente, não havia nada disso. Então a filosofia era apenas opiniões de pessoas sábias a respeito de assuntos dos quais os outros não sabiam nada e às vezes eles também não sabiam. Então, todas essas são aparências da filosofia, mas essas aparências são coisas fundamentais, porque é assim que nós tomamos conhecimento do que é a filosofia. E é evidente que este modo de apresentação determina em grande parte o que você vai pensar mais tarde a respeito do que é a filosofia. Quer dizer, que o modo de apresentação acaba entrando na definição de algum modo. Então, o que nós temos que fazer com este objeto é descascar as suas várias camadas. Esse método das camadas eu aprendi no livro do filósofo polonês Roman Ingarden, que foi um discípulo de Husserl. É um livro que tem uma boa tradução portuguesa, que ainda circula no Brasil, que chama-se Obra de Arte Literária. Então, ele usa este método para a obra de arte literária. Ele diz o que é uma obra de arte literária. Então, comecemos a descrever como ela se apresenta a nós. Então, em primeiro lugar, ela se apresenta como um objeto físico, um livro, né? Existe alguma obra de arte literária que não virou livro? Só se ainda estiver no original, então ninguém leu, então ainda não é uma obra de arte literária. É isso? Então, esse objeto físico, numa segunda camada, ele se constitui de sinais gráficos num papel. Não é isso? Se não tiver isto, quer dizer, um livro em branco não é uma obra de arte literária. Então tem que ter os sinais. E esses sinais têm que poder ser decifráveis. Pela decifração dos sinais, você chega a uma terceira camada da presença desse objeto, a camada fônica. Quer dizer que se esses sinais não corresponderem a fonemas nenhums, eles são incompreensíveis, eles não existem. E além disso, essa camada fônica tem uma importância extraordinária, porque é nessa camada que estão, vamos dizer, as harmonias e desarmonias daquilo que está escrito. Então, é perfeitamente possível você, se você aprender, por exemplo, eu sei muito pouco de grego clássico, quase nadinha, mas eu sei o suficiente para decifrar os fonemas. Então eu posso ler páginas e páginas de poesia grega sem entender uma única palavra, mas captando as harmonias. Claro que depois eu tenho que ir no dicionário para ver o que foi que eu li. Não é isso? Mas eu posso recitar para você poesias gregas que eu não tenho a menor ideia do que significam. Não é isso? Quando nós aprendemos a ler, estamos no começo do aprendizado, a gente lê muita coisa assim. Quer dizer, é uma leitura puramente auditiva. E é fácil você entender que se você está lendo poesia, por exemplo, esta camada é de uma importância extraordinária. Você não precisa, às vezes você não precisa entender a poesia para captar a harmonia. Cheguei a fazer um experimento com um grupo de alunos que eu tenho em São Paulo, de ler para eles um poema do Giosuè Carducci, sobre o boi. E eles não sabiam uma palavra de italiano. Mas, pelas harmonias sonoras, eles foram pouco a pouco captando do que o poeta estava falando. Olha que coisa maravilhosa. Então veja a importância desta camada sonora. Às vezes, por coincidências fortuitas de som e significado entre uma língua e outra, você pega alguma coisa. Às vezes, pelo próprio tecido interno da sonoridade também você pega. E assim por diante. Pelo menos o tom geral, né, você pega, né? Eu me lembro de ter lido quando não sabia uma palavra de alemão. Eu li uma poesia de um poeta antigo alemão chamado Matthias Claudius. E eu não sabia o que ele estava dizendo, mas eu sentia que era um tom sombrio. E daí você vê que ele está descrevendo a morte, né? Como eu descobri mais tarde. Então, essa camada fônica é absolutamente central. Né? Porém, além dessa camada fônica, existem os objetos a que as palavras se referem. Esses objetos podem ser coisas, atos, pessoas, situações, lugares e assim por diante. Ou seja, para além da camada fônica, você constela imaginativamente um conjunto de seres que estão unidos por alguns tipos de relações. Se você não pegar isso, você não sabe do que a obra está falando. Em alguns casos não existe isto. Quando você está lendo a poesia estritamente formalista, como por exemplo a de Stéphane Mallarmé, você nunca vai saber a que objetos aquilo se refere, porque a camada fônica ela tem uma independência, ela vale por si. Eu acho que nunca ninguém entendeu um poema de Mallarmé e não precisa entender, porque ela é como se fosse uma música. Então, o significado propriamente dito, no, na medida que significado quer dizer a referência a objetos do mundo exterior, ele não tem tanta importância. Mas, em geral, tem. Então, isso quer dizer que essas camadas que eu descrevi até aqui, elas não esgotam a obra de arte literária. Porém, para além das referências das pessoas e coisas e situações, existe a referência a um momento do tempo. As histórias sempre se passam em algum lugar, em algum momento do tempo, às vezes em vários momentos do tempo, mas tem uma referência ao tempo e ao espaço. Portanto, você tem, por assim dizer, uma sociedade, uma civilização por trás daquilo. E por trás disso você tem o que você poderia chamar o mundo daquele escritor, quer dizer, o conjunto da concepção que ele tem, concepção consciente que ele tem, do mundo e da experiência humana, etc, etc, etc. Então, a obra de arte literária é a junção inseparável dessas várias camadas. Quer dizer, é como se fosse uma cebola, mas uma cebola que só pode ser descascada mentalmente. Se você separar realmente essas coisas, acabou a obra de arte. Mas Esse método eu acho uma verdadeira maravilha, porque ele parte, vamos dizer, da aparência imediata e vai aos poucos, né, se aproximando de uma essência, quer dizer, no sentido de definir o que aquela coisa é, de maneira que ela não se confunda com nenhuma outra e que essa definição abranja todos os entes do mesmo gênero. Não é isso? Então, a boa definição, segundo Aristóteles, é aquela que abrange todas as características do ser definido, tá certo? Abrange todos os seres da mesma espécie e não abrange nada fora deles. Portanto, a distinção está bem feitinha e perfeita. Ora, a nossa primeira impressão do que é a filosofia não nos dá essa definição de maneira alguma, mas, ao contrário, nos dá uma forma geral que pode ser revestida por inúmeras outras atividades. O mesmo se aplica, vamos dizer, a todos os outros modos de apresentação que eu descrevi, vigentes em outras épocas. Todos eles poderiam ocultar outras atividades também. Quer dizer que, com tudo isso, sabendo tudo isso historicamente da filosofia, ainda não sabemos o que é filosofia. Então, uma vez que nós descrevemos este modo de apresentação, ou seja, nós refriamos a nossa pergunta, o que é a filosofia, e perguntamos o que nós sabemos da filosofia, ou como ela se apresentou diante de nós. Veja que, quando Engarden faz esta descrição, ele não está propriamente analisando, ele está apenas recordando a sua própria experiência e descrevendo-a da maneira mais exata possível. Quer dizer, o que foi que eu percebi neste objeto, né? O que é que eu realmente sei dele, o que é que chegou para mim dele. Então, tudo isto são providências preliminares a uma resposta à pergunta que nós fazemos no começo, o que é a filosofia? Não é isso? Então, quando nós temos esta descrição em camadas, nós podemos perguntar: de tudo isto que compõe, vamos dizer, a imagem que me chegou da filosofia, qual é o elemento que, se for retirado, elimina a presença da filosofia? Vamos experimentar um por um. Eu retiro, por exemplo, todas as universidades, toda a atividade universitária e todas as profissões. Com isso acabou a filosofia? Claro que não. Pode haver filosofia sem isso. Eu retiro todos os livros impressos. Pode haver filosofia sem isso? Pode. A filosofia de Sócrates é sem livros. Nós conhecemos a filosofia de Sócrates por depoimentos. Não é isto? E aí é que surge o problema, porque nós até hoje não sabemos de tudo aquilo que aparece nos diálogos de Platão a respeito de Sócrates. Nós não sabemos o que foi isso que Sócrates disse historicamente, Sócrates disse verdadeiramente, e aquilo que Platão inventou, não para falsificar, mas até para interpretá-lo. Então, é aquele negócio do Mário Ferreira dos Santos escrevendo sobre Pitágoras. Eu não sei se Pitágoras disse isso, mas ele deveria ter dito. Para ser coerente com seus princípios, ele deveria ter dito. Então, é uma interpretação, e até hoje nós não sabemos exatamente o que é uma coisa e o que é a outra. Isto é a maior prova de que existe filosofia sem livros. Não é isso? Então, Sócrates podia existir sem os diálogos de Platão? Claro, tanto que ele existiu 40 anos antes dos diálogos de Platão. Mas os diálogos de Platão poderiam existir sem Sócrates? Não. Então, nós vemos que existe, vamos dizer, alguma atividade que é filosófica e que é anterior, básica e fundamental em relação a toda esta vestimenta com que ela se apresenta para nós. Não é isto? Então nós podemos dizer: bom, mas então filosofia é o diálogo? Eu digo: muito bem, mas Sócrates poderia dialogar com todas aquelas pessoas se ele não tivesse dialogado consigo mesmo antes a respeito do mesmo assunto? Você vê que, quando Sócrates chega no Na circunstância do diálogo, no encontro, alguma coisa ele já sabe. Ele não está ali virgem. Ele já tem alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas perguntas já prontas. Tanto que os diálogos começam, em geral, com Sócrates fazendo uma pergunta. Não é isso? Quer dizer, se ele fez a pergunta, é porque ele já vinha pensando no assunto antes. Então, retiremos os diálogos. Sócrates não tem ninguém com quem conversar, ele está absolutamente sozinho. Mas isso que ele está fazendo já é filosofia, não é? Vamos supor que, por um azar, ele não encontrasse ninguém com quem conversar a respeito. Seria filosofia do mesmo modo. Então, essa é a nossa primeira certeza a respeito da filosofia. A filosofia não é uma atividade exterior, não é uma profissão, não é um gênero literário, não é sequer uma atividade social. É algo que se desenrola no interior de uma consciência humana. Essa é a primeira certeza. Claro que nós, é claro que nós podemos dizer que quando o indivíduo está filosofando na sua solidão, quer dizer, ele está meditando, colocando problemas, tentando encontrar respostas, etc., etc., ele não está totalmente sozinho, porque ele está levando em conta dados, informações, elementos e dúvidas que ele absorveu do meio cultural. Por exemplo, ele teve que aprender a falar, e na estrutura da língua já aparecia várias dificuldades de ordem lógica e assim por diante. E ele traz tudo isso para a sua solidão e ele medita. Então, isso não quer dizer que seja uma atividade social, é uma atividade do indivíduo em resposta a uma situação social. Não é isso? Porém, esta atividade não se transformará novamente numa atividade social se o filósofo não contar para ninguém o que ele pensou. Quer dizer, ele ou vai ter que explicar, ou vai ter que escrever, tá certo? Seja falar ou escrever. É bom saber que no tempo de Grécia e Roma não havia indústria gráfica como nós temos, e que o que significa, o que eles queriam dizer com lançar um livro? Como se lançava um livro na época em que não havia indústria livreira? O sujeito escrevia o negócio, reunia uma plateia e lia. Então era como se fosse um discurso, uma oração, ele agia como se fosse um orador. Tá certo? Então o instrumento básico era falar. Quer falasse de improviso, quer lesse uma coisa escrita, ele estava falando nos dois casos. Portanto, esta atividade que veio da sociedade e se condensou na solidão da alma do indivíduo, ela só volta a ser uma atividade social depois que ele falou ou escreveu. Portanto, este falar ou escrever já é uma atividade secundária. Ele teve que filosofar sozinho primeiro. Não é isto? Quando você estuda a vida de René Descartes, e você vê ele confessar que praticamente a filosofia inteira dele apareceu para ele numa só noite, onde ele tentou dormir várias vezes, ele teve três sonhos, ele estava na Alemanha, tá certo? Ninguém estava em volta, estava sabendo disso. Ele foi escrever isso muitos anos mais tarde. Não é isso? No entanto, nós podemos negar que aquilo fosse filosofia? É claro que não. Então, essa é a primeira certeza que nós temos. Então, o primeiro item, né, o primeiro traço definidor da filosofia, nós vamos encontrar aí. Bom, é uma atividade de meditação solitária. Tudo o mais é expressão ou materialização dessa atividade e não faz parte dela. Isso é absolutamente fundamental. Por exemplo, você imagina, se você escreve um livro, você entrega para o editor e ele vai compor e tirar cópias daquilo. Né? Essas cópias fazem parte da filosofia? Claro que não. A atividade editorial pode ser, e geralmente é, empreendida por pessoas que não conhecem nada a respeito de filosofia. Né? É uma atividade completamente distinta, separada, mas que serve de canal para que a filosofia do seu fulano chegue ao conhecimento de outras pessoas e elas possam, de algum modo, se incorporar à atividade dela. Né? Então, muito bem, é uma atividade da consciência solitária. Tá certo? Não solitária no sentido solipsístico, dela estar isolada em si mesma, embora possa ser isso também, como no caso de Descartes, mas de uma consciência que, tendo recolhido o material da sociedade, se fecha em si mesma para resolver certos enigmas que na sociedade não estão resolvidos. Agora, Se nós sabemos isto, nós já sabemos muita coisa. Porque não há outras atividades que sejam exatamente isso. Não há mais nenhuma atividade. Então, por exemplo, vamos dizer, a meditação religiosa é isso? Ou não? De jeito nenhum. Porque ela é conduzida segundo uma pauta que foi ensinada e aprendida. Ela é uma repetição de experiências. Em segundo lugar, ela se desenrola diante de um Deus que é testemunha, ao passo que na filosofia você não tem a garantia da presença desse Deus. Com Deus ou sem Deus, será a filosofia do mesmo modo. Não é isso? Quando você pensa nas artes, por exemplo, se você pensar o que é a literatura, você pode dizer que a literatura é uma atividade interior? Não, porque se ela não se condensou em obras escritas, ela não existe. Os romances não escritos não fazem parte da história do romance universal. Os poemas não escritos não são poesia. Não escritos ou não ditos, o sujeito pode, claro, dizer. Mas se ele só pensou, tá certo? Aquilo não faz parte da história da literatura, faz parte apenas da história da mente do indivíduo. Se você pensar assim, o que é a arquitetura? Arquitetura são edifícios. Pode haver edifícios que ficaram apenas em projeto, mas você tem o projeto. Se você não tem sequer um projeto, aquilo não faz parte da história da arquitetura. O que é a música? São as músicas que foram compostas e executadas pelo menos uma vez, ou pelo menos que tem uma partitura. Se não tiver sequer uma partitura, tá certo? E não tem nenhum meio de você executar aquilo, então está fora da história da música. Mas a filosofia continua sendo filosofia, ainda que ninguém a conheça. Isto é absolutamente fundamental. Quer dizer, Sócrates, meditando sozinho, antes de conversar com seus amigos, já estava praticando filosofia. Então nós temos uma pista fundamental para saber o que é filosofia. É a única atividade humana que é puramente interior. E na qual tudo o mais que compõe a sua presença no mundo são elementos externos. Um grupo de amigos, uma escola, uma editora, um público, tudo isso é externo. Não é isso? Então, é claro que aí nós entendemos também outra coisa fundamental. Em si mesma, a filosofia jamais pode ser uma profissão. Ninguém vai pagar para o sujeito pensar e não contar para ninguém. Isso é absolutamente impossível. Portanto, as profissões filosóficas, ditas filosóficas, elas estão ligadas a atividades secundárias ou auxiliares da filosofia e não à filosofia. Não é isso? Muito bem. Se é uma atividade da consciência para consigo mesma, então nós podemos perguntar, mas o que que essa consciência está buscando? Qual é a finalidade? Ao dizermos que a filosofia é uma atividade da consciência consigo mesmo, nós encontramos, por assim dizer, o objeto material da nossa definição. Mas agora precisamos encontrar o objeto formal. A filosofia é algo que a consciência faz consigo mesma. Mas o que que ela, para que que ela está fazendo isso? O que que ela está buscando? Qual é a finalidade desta atividade? Então, nós podemos usar exatamente o mesmo método e excluir aqueles elementos que, uma vez excluídos, não alteram o objeto original. Então, por exemplo, Karl Jaspers dizia que a filosofia busca uma concepção do todo. Aposto que as ciências buscam concepção de partes, o conhecimento de partes. Se esta definição fosse verdadeira, nós teríamos que excluir da filosofia muitos filósofos que não chegaram a nenhuma concepção do todo. Aliás, a maior parte não chegou. Além disso, esta definição peca por pressupor que nós sabemos o que é o todo. Se não temos nenhuma ideia do que é o todo, buscar uma concepção de algo que nós não temos a menor ideia do que seja é absolutamente impossível. Mas, por exemplo, quando você lê Nietzsche, bom, não podemos negar que Nietzsche seja um filósofo, de algum modo. Mas ele não tem nenhuma concepção do todo. Ele tem uma ideia aqui, outra ali, né? E é difícil você até coerir o todo da filosofia do Nietzsche. Agora, quanto mais a concepção que ele teria do todo universal. Não tenho a menor ideia do que ele pensava a respeito do todo universal. Ele tem algumas ideias sobre a alma humana, algumas ideias sobre a psicologia, algumas ideias sobre os outros filósofos, algumas ideias sobre a história, mas ele não tem uma concepção do todo, como nós encontramos, por exemplo, na Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino, onde ele começa por definir Deus, e depois definir Deus, ele vai descendo, os mundos angélicos, o mundo humano, o mundo natural, ele chega até as pedras. Então, bom, esta é uma concepção do todo, de algum modo. Mas muitos filósofos não fizeram isso. Por exemplo, se você pega o colega de Santo Tomás de Aquino, São Boaventura não tem nenhuma concepção do todo. Ele tem algumas ideias sobre a via do conhecimento de Deus, sobre a salvação da alma, etc, etc. Mas concepção do todo você não encontra nenhuma, mas nós não podemos negar que São Boaventura seja um filósofo. Então, durante algum tempo, sobretudo na chamada Era Clássica, entre 1600 e 1800, se acreditou que todo filósofo tinha que ter uma concepção abrangente. Então, de fato, todos têm. Descartes tem, Spinoza tem, Leibniz tem, Malebranche tem, todos eles têm. Eles vêm, então, com um sistema pronto, é um sistema do mundo, por assim dizer. Mas isso foi uma certa época. Então, nós vemos. Bom, não é possível que os filósofos todos estejam buscando uma concepção do todo, porque senão nós teríamos que decretar que a maior parte dos filósofos são os fracassados. Então, não era bem isso que eles estavam procurando. Muito bem. Mas é evidente que todos os filósofos, quando eles meditam, eles buscam uma linha de continuidade e coerência. Quer dizer, juntar várias partes. Se essas partes vão coincidir com o todo universal ou não, isso não é problema. Ou seja, a busca da unidade está sempre presente, embora nem sempre seja a unidade do todo universal. Então, dizendo, é a unidade do quê? É a unidade da personalidade, do sujeito, como dizia Nietzsche. Quer dizer, a filosofia é apenas uma personalidade exteriorizada em pensamentos. Digo não, porque a filosofia tem uma presunção de poder ser válida para outras pessoas além do seu criador. Todas elas têm. Quer dizer, a filosofia tem sempre um elemento de persuasão nela, de algum modo. Então, se o que o filósofo está buscando não é o todo universal e também não é apenas a forma individual da sua personalidade, o que é então? Aí temos uma terceiro elemento diferencial da filosofia. Aquilo que o filósofo medita deve ter para ele não apenas o valor de um pensamento, mas o valor de uma realidade que está presente na sua vida. No sentido que Platão dizia, verdade conhecida, verdade obedecida. Quer dizer, o filósofo tem de levar integralmente a sério aquilo que ele pensou. Esta obrigação não se estende aos artistas, não se estende aos cientistas e não se estende sequer aos religiosos. Por exemplo, um sujeito que passa a vida rezando e continua pecando, você pode negar que ele é religioso, que ele está praticando a religião? Não, ele está praticando melhor que ele pode. Então, isso quer dizer que aquilo que o religioso proclama e que ele repete na oração não precisa se incorporar totalmente na vida dele. Ele precisa apenas estar fazendo um esforço para chegar a um ponto, quer dizer, do qual ele se aproxima como numa assíntota. Quer dizer, a ré é a curva que vai virando, mas nunca chega. Só quem chegou na perfeição foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não. Quer dizer que se a religião dependesse inteiramente da coerência entre nossas crenças e nossos atos, ela já teria acabado há muito tempo. Nós todos vivemos na incoerência. Não é isto? Mas o filósofo não. Aquilo que ele pensou e que ele assumiu como verdade tem de ser a verdade dele. Porque se ele negar aquilo depois que ele, se na sua conduta, nos seus atos, ele negar aquilo que ele disse, então nós já não sabemos exatamente o que ele quis dizer com o que ele disse. Estão entendendo? Por exemplo, quando Sócrates afirma que existe uma vida após a morte e ele se deixa matar sem lamentar, nós entendemos que esta crença para ele era séria mesmo, ele acreditava nisso mesmo. Nós supomos que vive falando da vida após a morte, mas se exposto a um perigo de morte, ele foge. Então significa que ele não acredita muito na vida após a morte, ele acredita só um pouco. Então qual é a filosofia dele mesmo? Hã? Está entendendo? Isso quer dizer que os atos e a vida de um filósofo são interpretações que ele deu à sua própria filosofia. E essa interpretação pode relativizar o que ele disse. Isso quer dizer que algumas das afirmações do filósofo podem ser como se fossem apenas afirmações científicas. Qual é a diferença da afirmação científica? Bom, toda e qualquer afirmação científica é feita após um certo recorte do objeto e após um certo recorte metodológico que é aceito por todos os praticantes daquela ciência e que implica uma série de convenções. Então, dentro desse corpo de convenções ontológicas e metodológicas, algumas coisas são aceitas como verdade por toda a comunidade científica. Mas elas só são verdade dentro desse quadro. O cientista não precisa levá-las para casa, levar essas verdades para casa. Ele pode esquecer aquilo completamente. Isso não invalida a proposição científica. Né? Então, por exemplo, um sujeito que enuncie certas proposições científicas e que depois se esqueça delas completamente na sua vida pessoal, bom, isso não invalida o que ele disse. Não é isto? Por exemplo, todos os cientistas, praticamente, desde Copérnico, dizem que a Terra gira em torno do Sol, portanto a Terra é móvel. Mas algum desses cientistas, qualquer de nós, ao caminhar pelas ruas, leva em conta essa mobilidade da Terra? Não, nós continuamos andando como se a Terra fosse imóvel, e só nós é que estamos nos movendo. Isto invalida o princípio heliocêntrico de maneira alguma. Porque o princípio heliocêntrico só vale dentro do quadro de referência de uma determinada ciência e não tem de ter, vamos dizer, uma contrapartida existencial. Ele não tem de ser objeto de crença no sentido real, no sentido existencial da coisa. Estão acompanhando? Então, uma vez que um cientista descubra algo, se ele esquecer no dia seguinte, não tem o menor problema. Por quê? Porque toda a verdade científica é limitada ao seu quadro de referências, aos seus preceitos metodológicos, tá certo? E à sua área de interesse. Não são verdades que devam extravasar para o restante da existência de ninguém. Não é isso? Então, por exemplo, vamos supor que você vai ao médico e ele demonstra que você deveria parar de beber porque isso está comendo o seu fígado. Ele mostra lá os testes e vê aí, de fato, meu filho está com cirrose, você vai morrer, etc, etc. E o mesmo médico, quando vai para casa, enche a cara de uísque, de cerveja, de vinho, etc, etc, etc, e está ele também morrendo de cirrose. Isso torna falso o diagnóstico que ele fez do outro? De maneira alguma. Né? Portanto, as verdades científicas, elas têm essa característica, elas são isoláveis do quadro existencial. E, por sua vez, elas só são válidas dentro de uma série de convenções comunitárias comungadas por uma coletividade de profissionais. Não é isso? Mas isso não acontece com o filósofo, porque aquilo que o filósofo concluiu tem de se incorporar na sua vida, porque se ele diz uma coisa em palavras e outra em atos, esses atos modulam a interpretação que ele mesmo está dando à sua filosofia e nós já não sabemos o que ela está querendo dizer. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a filosofia, desde a sua origem, e eu marco essa origem com Sócrates, porque é com Sócrates que a filosofia, pela primeira vez, se expressa como uma atividade autoconsciente. Não é isso? Antes você tinha fragmentos aqui e ali. E Sócrates, ao contrário, é o primeiro que se coloca em julgamento pelas pessoas, vamos dizer, na totalidade da sua concepção e das suas e dos seus atos também. Então, nós já temos uma segunda característica da filosofia. Primeiro, a filosofia é uma atividade da consciência individual, no seu, não no seu isolamento, no que diz respeito às fontes, mas no seu isolamento, no que diz a respeito à própria atividade, que só se torna pública por outras vias que não são filosóficas, e que não tem nada a ver com a filosofia, mas das quais ela precisa para poder se comunicar. Em segundo lugar, esta é uma atividade que envolve esta consciência no seu todo, onde esta consciência tem de ser inteiramente responsável pelo que ela está dizendo, responsável não só no sentido cognitivo, mas no sentido existencial, moral, psicológico, etc, etc, etc. Então, é claro que ela é, então, uma atividade de autoelaboração de uma consciência está se formando. Tá certo? E, portanto, não está buscando um conhecimento específico, outro conhecimento específico, mas está formando o quadro que vai ser da sua própria referência existencial no mundo. E nós temos ainda uma outra característica. Essa atividade é desenvolvida no isolamento de uma consciência, porém, levando em conta o quê? As opiniões dos sábios. O filósofo não está elaborando somente uma opinião pessoal. Ele está recolhendo o que existe de melhor, de mais desenvolvido na sua cultura e incorporando como se fosse dele mesmo e meditando a respeito disto. Portanto, o filósofo está, como diz o próprio Platão, buscando uma ordem na sua própria alma que reflita ou inspire uma ordem da cultura como um todo. Isso é o que a filosofia sempre foi e o que a filosofia sempre será. É isso. Mesmo que o filósofo não consiga se comunicar com ninguém, mesmo que ele permaneça socialmente isolado, ele só está isolado na expressão, não na absorção do material e dos problemas que ele tá elaborando. Se o filósofo falha em incorporar o que há de mais significativo, de mais valioso na sua cultura, então se torna uma filosofia o quê? Provinciana. Só vale para um determinado círculo pequeno, tá certo? De pessoas. E tão logo você saiba algo a mais, aquela filosofia deixa de valer. Então, esta absorção é fundamental. Então, o que que o filósofo está fazendo? Ele está condensando o conhecimento disponível, buscando a coerência e a unidade interna deste conhecimento e fazendo desta unidade interna o seu padrão não só de conhecimento, mas a sua modalidade de existência. Ou seja, é aquilo em que ele acredita mesmo. Baseado no quê? Nesta absorção e síntese do conhecimento disponível. Esse conhecimento disponível não alcança o todo universal. Nunca alcança. Mas, de algum modo, se dirige a ele, vagamente. O que importa é que seja o conhecimento disponível, ou na sua cultura diretamente, ou em outras culturas, cujos dados chegaram até ele de algum modo. É daí que eu tiro a minha definição da filosofia. Ela é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ora, esta definição, ela abrange todos os filósofos, sem exceção. Todos fizeram isto. Mas é claro que existem circunstâncias onde esta natureza essencial da filosofia, a natureza que permanece imune a todas as transformações sociais ao longo dos tempos, pode ser nublada pelo quê? Pelas várias camadas de que a filosofia se reveste no seu modo de apresentação. Está entendendo? Isso quer dizer que os instrumentos feitos para tornar a filosofia compartilhável podem encobrir a verdadeira natureza dela, tornar completamente invisível e fazer com que você passe a chamar de filosofia certas atividades secundárias. Que é como se você chamasse de, por exemplo, de literatura, a atividade editorial, tá certo? Ou o noticiário literário dos jornais. É um erro do mesmo tipo. E, no entanto, esse erro hoje está bastante disseminado. Muito bem, vamos parar por aqui, daqui a pouco eu volto com as perguntas. Dá um F5 aí, já. F5? Atualizar a página. Não funcionou. Pronto, já chegou. Pronto, já cheguei, olha eu lá. Mas agora que eu já estou aqui, posso falar. Então vamos lá. Até aqui. Felipe Asmus pergunta. Como estudante de direito e leitor de obras e ciências sociais, sinto muitas vezes dificuldade em como analisar como posso trabalhar algo em termos de metodologia, epistemologia e hermenêutica. Muitas vezes me sinto inseguro em trabalhar certas questões por não ter base nem ao menos para saber quais critérios posso utilizar. Existe alguma lista de livros sobre essas áreas ou algum bom livro de história dessas disciplinas para eu poder ter uma compreensão das suas possibilidades dessas áreas? Eu sugiro que você pegue a minha apostila, Problemas de Método nas Ciências Sociais. Não só os conceitos fundamentais estão ali, mas também a bibliografia é essencial. Isso não é uma questão de você conhecer a história dessas disciplinas, mas de você conhecer os problemas de método e critério que estão envolvidos nelas. Existe uma série de obras clássicas a respeito. A famosa Teoria do Estado, Georg Jelinek, as obras de metodologia de Max Weber, tem um monte, tá certo? Mas eu condensei ali o melhor que pude e tem uma boa bibliografia ali. Lucas de Lima. Se a filosofia tem uma unidade experiencial de quem a fez, até mesmo para o filósofo como Nietzsche, pois são os seus métodos de experiência que formam o dado conceitual filosófico, até que ponto soubemos saber que ela é compreensível para nós? Bom, em primeiro lugar, ela foi feita para ser compreensível. Se a filosofia começa por absorver os elementos fundamentais da cultura do tempo e tratar de dar a eles uma unidade, em princípio ela deve ser mais inteligível ainda do que esses dados tal como chegaram ao filósofo. Quer dizer, ele está justamente buscando, quando se diz buscar a unidade do conhecimento, é a mesma coisa que buscar a inteligibilidade dele. Quer dizer, conhecimentos que são completamente inconexos, eles não são inteligíveis, só são inteligíveis isoladamente. Tá certo? Mas é só quando você busca a unidade que tem um verdadeiro padrão de inteligibilidade. Portanto, ser inteligível é da natureza da filosofia. As dificuldades de entender uma filosofia são dificuldades de linguagem. Ou por uma deficiência do filósofo, ele não sabe se explicar melhor, tá certo? Ou por ele ter adotado uma linguagem técnica, ele está falando, portanto, só para um círculo de conhecedores ou de colegas dele, como é o caso de Edmund Husserl, ou o caso de São Tomás de Aquino, tá certo? Ou porque a passagem do tempo tornou a linguagem dele muito estranha para nós. Todas as dificuldades são dificuldades externas, mas a filosofia em si mesmo tem que ser muito inteligível. O máximo que der, onde ela falha com isso é porque está tendo algum problema. Quando o filósofo diz alguma coisa, então, como eu reparo, por exemplo, em Descartes, em Kant, coisas que são ininteligíveis porque são operações impossíveis de realizar, coisas que você pode dizer, mas não pode fazer, então é porque tem alguma coisa errada, a filosofia está falhando nesses pontos. Mas, em princípio, ser inteligível é a própria natureza da filosofia. Quer dizer, para que o indivíduo iria tentar juntar e coerir o conhecimento disponível, se não para torná-lo mais inteligível. Não é isso? Então, é claro que toda filosofia é inteligível para quem quer que vença as dificuldades de linguagem ou, às vezes, vamos dizer, a falta de conhecimento das referências. Se o filósofo, por exemplo, está se referindo a discussões que já acabaram, das quais você não tinha conhecimento, ou autores desconhecidos, bom, você vai ter dificuldade, mas é só você transpor essa dificuldade, a filosofia em si mesma será sempre inteligível, porque essa é a sua natureza, né? Aqui, Hélio A.G. de Souza pergunta, não precisaríamos caminhar mais além do que foi dito aqui e também encontrar a definição de consciência, de conhecimento e talvez do significado da unidade? Nós podemos fazer isso, mas eu acho que a pior ilusão que pode haver na filosofia é a ideia de você buscar uma definição perfeita de todos os termos envolvidos. Essa foi uma ambição da escola analítica e até hoje estão discutindo e a coisa fica cada vez mais difícil. Tá certo? Existe uma infinidade de termos que não precisam ser definidos porque o conhecimento deles é intuitivo e não dá para passar além disso. Eu já expliquei aqui que, no meu entender, só existe conhecimento intuitivo e não existe nenhuma maneira de você criar um conhecimento racional superior ao intuitivo, porque o intuitivo é a base do racional. Por exemplo, como é que você sabe quando você raciocina logicamente? Então você tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma consequência. Como é que você sabe a identidade? Como é que você percebe a identidade de duas proposições? Não é mediante outro raciocínio, mas é por um ato intuitivo. Então, é a intuição que dá, vamos dizer, a cola que conecta os vários pedaços do conhecimento. A razão só faz montar esquemas, seja esquemas verbais, raciocínio, às vezes seja até esquemas gráficos, etc. Mas a compreensão disso é sempre necessariamente intuitiva. Então, o conhecimento dos princípios primeiro princípio da lógica é intuitivo. O conhecimento da veracidade das premissas, que é obtido por experiência, também depende do intuitivo. E o próprio raciocínio lógico também depende do intuitivo. O resultado só existe no intuitivo e o resto são suportes ou enfeites. Né? Vamos dizer, a ideia de você superar as obscuridades e nebulosidades do conhecimento intuitivo mediante a definição perfeita de cada termo só multiplica o nosso problema, porque a nossa compreensão desses termos também será intuitiva, meu Deus do céu. Ou seja, não tem saída. Você racionalizar todo o conhecimento faria apenas com que o conhecimento inteiro se tornasse um esquema mental construído pelo homem. Perderia a sua raiz, vamos dizer, na própria experiência. Não só na experiência dos fatos referidos, mas na própria experiência de pensá-lo. Por exemplo, se eu pego aqui uma demonstração lógica perfeita, e eu estou pensando e repetindo na minha mente esta demonstração lógica. Quando eu chego na conclusão, eu estou pegando a identidade de proposições. E essa identidade eu estou pegando intuitivamente de novo. Não há saída. Por isso é que, vamos dizer, uma condição... Uma vez me perguntaram o que é a honestidade intelectual. Eu disse, bom, é você não fazer de conta que sabe aquilo que não sabe e nem que não sabe aquilo que sabe perfeitamente bem. Sem este requisito, não há filosofia, não há atividade intelectual, não há coisa nenhuma. E o desejo de definir tudo perfeitamente e de transformar a filosofia como se fosse numa álgebra, numa geometria, é apenas uma maneira de você burlar a exigência da sinceridade. Eu quero fazer aqui uma demonstração tão perfeita que não dependa de ninguém. Isso não existe, porque a própria compreensão do raciocínio depende de alguém, meu Deus do céu. Quer dizer, o filosofar foi feito para seres vivos. É? Não foi feito para computadores, não, porque os computadores têm que ser criados por seres vivos, que os farão funcionar do jeito que eles querem, não do jeito que os computadores querem. Você já viu algum computador criar uma pessoa? Não, eu já vi várias pessoas criarem computadores, e assim por diante, ou programas de computador. Portanto, esta coisa, vamos dizer, da lógica perfeita, onde todos os termos estão absolutamente definidos e tudo... todos os passos do raciocínio estão perfeitamente encadeados. Em primeiro lugar, o Kurt Gödel já demonstrou que não dá para fazer isso. Matematicamente não dá. Em segundo lugar, além de não dar, é inútil. Em terceiro lugar, além de ser inútil, é prejudicial. Porque isso só faz sufocar nas pessoas a capacidade intuitiva e a sua capacidade de reconhecer intimamente o que elas já sabem. Você vê que o método de Sócrates é sempre baseado, vamos dizer, no depoimento que ele dá e na verificação que ele faz do testemunho dos outros. Ele diz, comigo é assim, com você não é? É? Se não existe isso, e se não existe, vamos dizer, essa honestidade no depoimento e nem no testemunho, toda atividade cognitiva, inclusive a atividade científica mais aparentemente externa à subjetividade humana, se torna impossível. Então, você veja que durante 3 séculos, pelo menos, a filosofia teve fazendo um esforço danado para se livrar dos filósofos. Isso quer fazer uma demonstração tão perfeita que não depende de filósofo algum. Eu digo, ninguém conseguiu, não conseguirá nunca, e se conseguir não vai servir para absolutamente nada. Então, podemos fazer um esforço não para definir os termos, mas para encontrar as essências desses fenômenos. E o que vai valer é a percepção desta essência e não a definição verbal encontrada. Isso é que é importante. A definição verbal é apenas a expressão verbal de uma essência. Para você chegar de novo na essência, você tem que fazer todo o trajeto que vai desde a sua fórmula verbal, da forma verbal da definição, até a percepção originária, a qual em si mesma é intransmissível. Estão entendendo? Então, não existe... Você, eu digo, para que nós nos livrarmos do... É o negócio que o tio Jung dizia. Ah, o problema da psicologia, a dificuldade da psicologia é que o objeto dela é o mesmo sujeito. Eu digo, mas isto não é dificuldade, isto é a psicologia, meu Deus do céu. O Jung tem muita coisa disso, de trocar a coisa pela sua definição. Né? Quando ele explica certos fenômenos, certas percepções pela sincronicidade, eu digo, mas isso não é uma explicação, isso é o nome do fenômeno, meu Deus do céu. Quer dizer, coisas que acontecem ao mesmo tempo, elas acontecem ao mesmo tempo porque tem sincronicidade. Eu falo, mas isso é um nome, né? O Jung é um grande médico, mas ele não é um grande pensador, não é uma mente clara, é confuso para diabo. O que não invalida o seu trabalho de médico, evidentemente. Mas muitas vezes nós caímos nessa coisa, quer dizer, você ter a fórmula verbal não quer dizer que você tem o conhecimento. O conhecimento depende da repetição do ato intuitivo. E para a repetição do ato intuitivo é preciso um ser vivo que esteja lá fazendo isto. Eu já expliquei numa aula de muito tempo atrás, 20 anos atrás, que as condições para a existência do conhecimento científico são, primeiro, a existência de evidência intuitiva. Se não existe nenhuma evidência intuitiva, não teremos conhecimento jamais, jamais, jamais. Se tudo só puder ser alcançado mediante uma demonstração lógica, nós não temos por onde começar a demonstração lógica, porque nós vamos ter que fundamentar logicamente os princípios da lógica, e a lógica toda teria de estar pronta antes de começar. Então é um absurdo, é um absurdo total isso aí. Segundo, além de existir a evidência intuitiva, tem que existir a possibilidade da prova. O que é a prova? A prova é a transferência de veracidade de uma afirmação intuitiva, de uma verdade intuitiva, para outra que não é intuitiva. Então, do conhecido, você prova algo sobre o desconhecido. Então, isto é um raciocínio puramente lógico. Quer dizer, eu tenho dados intuitivos e daí eu tiro uma conclusão lógica. Então, você diz, bom, mas aí o conhecimento foi além do intuitivo. Sim, só que a conexão da conclusão com a premissa é também intuitiva. Senão o raciocínio não seria possível. Para fazer um raciocínio, precisaria fazer infinitos. Terceiro, então você tem, vamos dizer, a possibilidade da prova. A possibilidade da prova se baseia num nexo entre a evidência e a prova, entre a coisa evidente e a coisa provada. E quarto, esse nexo, por sua vez, tem que ser intuitivo e não provado. Sem isso, não existe ciência nenhuma de coisa nenhuma. E não, tem gente procurando desesperadamente fugir disso. Por quê? Porque eles odeiam o ser humano, meu Deus do céu. Eles querem uma perfeição diabólica, na verdade, o raciocínio. É um raciocínio totalmente alienado, totalmente alheio ao sujeito humano real, que se impõe universalmente a todos como uma verdade obrigatória. Então, é um sonho mórbido, em primeiro lugar. E, segundo, é um sonho de poder, não um sonho de conhecimento. Vamos lá. Você imagina uma conversa onde cada palavra que o outro dissesse, você pedisse assim, como você define isto? Então, eu vou ao banheiro. Você diz, o que é eu, o que é ir e o que é banheiro? A conversa ia ficar um pouco demorada, não é? A mulher chega para você e fala assim, eu te amo. Você diz, o que é eu, o que é ter e o que é amo? Não dá. Quer dizer, isto... A exigência da definição perfeita, ela viola a condição elementar do pensamento e da linguagem. Nós sempre vamos ter que lidar com elementos que não são definidos, que são intuitivos e que, se houver uma tentativa de definir, ela pode tomar duas direções. A direção de uma descrição fenomenológica que conscientemente, voluntariamente apelará ao intuitivo, ou será uma definição meramente formal, que será totalmente inventada e racional, mas cuja compreensão também terá de ser intuitiva. Então, não tem saída, não tem barriga me dói. O conhecimento humano é intuitivo ou não é nada. Né? Caio Rana pergunta, eu gostaria de pedir indicações de autores que são grandes explicadores das obras de literatura. Bom, aí é uma infinidade. Isso é só na língua inglesa. Quer dizer, a crítica literária de língua inglesa é um oceano, é uma coisa que não acaba mais. Né? Começa com o Frank Raymond Lewis, cujos textos já lemos alguns aqui, o próprio T.S. Eliot, né? o Lionel Trilling, a obra Lionel Trilling é pequena, eu li ela inteirinha, são 10 volumes, não mais do que isso. Mas é uma fortuna aquilo. Ou a grande teoria da literatura, René Wellick e Austin Warren. Esse é talvez o livro mais usado, foi usado durante 50 anos como uma obra de referência básica, não sei se ainda é. E os meus estudos literários também terminaram uns 15 ou 20 anos atrás, eu não estou tão atualizado assim. Mas eu sei que tudo que eu vi de novo, eu não gostei. Estão fazendo buraco na água. Né? Mas essas obras, elas ficaram... o livro do William Empson, Seven Types of Ambiguity. E, sim, é uma coisa que não acaba mais. Quer dizer, você vê como a filosofia no mundo anglo-saxônico foi totalmente encampada pela escola analítica, então muito da filosofia se refugiou em outros setores. Eu encontro mais filosofia no Lewis do que em todos os filósofos analíticos. Ou até no próprio Eliot. É isso? Então, para uma... Olha, há autores estrangeiros que são especialistas em explicar as grandes obras de forma não acadêmica, mas humana, como faz o professor Monir. Experimente uma coletânea organizada por Lionel Trilling, que se chama The Experience of Literature. É um negócio de 1000 páginas, onde ele pega vários textos clássicos e dá a sua explicação preliminar, que é sempre uma maravilha. Claro que essas introduções que ele fez para esses textos, depois foram separadas dos textos da antologia publicadas nas suas obras completas. Mas é um pouco difícil você reunir as obras completas do Trilling, porque você não encontra uma coleção completa, você vai ter que coletar um aqui, outro ali, um numa livraria, outro no outro. Mas através do Bookfinder vocês encontram tudo como eu acabei encontrando. E, além disso, existem dois livros do Trilling que foram traduzidos no Brasil. É The Liber Imagination, que foi traduzido por uma editora que não existe mais, chamada Lidador, mas vocês encontram em sebo, com um título absolutamente despropositado de Literatura e Sociedade. Mas eles não conseguiram traduzir Liber Imagination, porque Liber em inglês quer dizer esquerda. Seria a imaginação da esquerda. Mas ao mesmo tempo não é toda a esquerda, é a esquerda moderada, seria os tucanos americanos. Então, não podemos traduzir como uma imaginação tucana, porque na época não existiam tucanos. Né? E o segundo é The Opposing Self, que foi traduzido com o título do O Eu Romântico, o que é um título menos ruim, mas também não é muito exato. Mas existem essas duas traduções brasileiras. Talvez outros títulos do Trilling tenham sido publicados em português, porque lá no Trilling foi muito lido no Brasil, nos anos 50, 60. Né? Trilling provavelmente é crítico literário mais conhecido do universo. Dan Erickson Vicente pergunta, professor, quando o indivíduo hoje pode se considerar filósofo? A partir do momento em que ele tenha uma vida interior determinada por este esforço da unidade do conhecimento à unidade da consciência. Na escala ali das camadas da personalidade, é assim... Quando você chega à camada 9, é uma personalidade intelectual, é preciso ter uma personalidade intelectual e é preciso que o seu esforço de coerir o conhecimento e coerir a sua alma junto com ele seja o centro da sua vida, não uma curiosidade, não uma atividade secundária. Ela tem de ser o centro. Isso quer dizer que das pessoas que exercem a profissão de filosofia, um para cada 1000 é um filósofo, né? Os outros não, os outros são apenas leitores, explicadores, etc, etc, mas não tem um esforço pessoal de coerir. Né? Inclusive, você, para se entregar esse esforço, é preciso que você tenha adquirido uma visão suficiente do estado do conhecimento no seu tempo, nas várias áreas, de modo que os pontos da sua preocupação correspondam aos dramas reais da cultura e da sociedade que você está vivendo, e não apenas a coisa que te incomodaram. É isso. Paulo Galindo, poderia indicar o livro sobre história da arte? Eli Faure, F-A-U-R-E. É? São maravilhas, maravilhas de história da arte. Ainda está um pouco desatualizado, porque é um autor do começo do século, XX, mas ainda vale. Tá certo? E isto, a história da arte, ela evoluiu tanto que hoje você tem uma disciplina chamada Neurohistória da Arte. Então, bom, você pegar os dois extremos, você pega o Eli Faure e procura os livros de um autor chamado Baxandall, B-A-X-A-N-D-A-L-L, sobre Neurohistória da Arte. Você vai ver o começo e o fim. É um negócio absolutamente fascinante, é um domínio que não acaba mais. No meio, eu sugiro que você leia o livro do Max Friedlander, que foi traduzido em inglês como The, On Art and Connoisseurship. Connoisseurship é a peritagem da obra de arte, né? Que era a profissão do próprio Max Friedlander. Ele é um sujeito que estudou história da arte, e em vez de ele ser um professor de história da arte, ele preferiu trabalhar, em vez de trabalhar numa universidade, trabalhar numa galeria de arte, fazendo peritagem do quadro, vendo se é autêntico ou não. E isso deu para ele um conhecimento vital que os próprios historiadores da arte não tinham. Eu, pessoalmente, eu considero esse livro o melhor livro que alguém escreveu sobre arte no mundo. Max Friedlander. Né? Gleison Santos. Isso está relacionado com o que foi dito na sua última aula, como se você está na miséria, é aí que deve se desenrolar a sua luta. Digo, bom, eu, olha, você faz essa pergunta, eu acabei de ler o livro do Leonardo Padura, El Hombre que Amava los Perros, né? E o personagem central é um escritor cubano, né, que vive na miséria, como diz o Leonardo Padura. Bom, o nosso alimento é assim, é um pão, às vezes, com um pedacinho de ovo, entendeu? Hoje mesmo li a entrevista que ele diz, bom, em Cuba a gente ganha 30 dólares por mês e um litro de óleo de soja custa 2 dólares e meio. Portanto, no primeiro litro de óleo que você compra já acabou 10% do seu salário. Então, é esta miséria. E, no entanto, né, a literatura cubana é ainda muito rica. Até hoje. Tanto da parte dos caras que ficaram em Cuba quanto dos que saíram. Então, a miséria é uma grande inspiradora da literatura. E também deve ser da filosofia. Né? Hélder Pereira. Qual o contributo que a filosofia pode dar ao homem que aspira à santidade? Os santos são, em parte, filósofos? Não. Não, porque a santidade, o santo quer dizer separado. É aquele sujeito que Deus já separou desde o início. Esse aqui é um caso especial. Esse aí não se enquadra no que vocês vão viver. Então, existem alguns caras que nasceram assim, você vê esse sinal de santidade desde pequenininho. Existem outros que passam por toda uma experiência e nestes casos pode haver alguma incorporação da filosofia como parte do, quer dizer, o esforço de santificação pressupõe um certo esforço de unificação do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Portanto, a filosofia pode se incorporar aí, mas ela não é absolutamente necessária, né? Quer dizer, este próprio esforço, ele é desnecessário se é o próprio Deus que está esclarecendo as coisas para você. Daí é fazer buraco na água. Alguém deseja feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Lucas Oliveira, o senhor tem a notícia de algum continuador ou discípulo do Dr. Müller? Não tenho. Não tenho. Não tem ninguém. Durante algum tempo havia um psiquiatra que eu recomendava, mas eu não sei se ele morreu, mudou de lugar, mas ninguém o encontra. Se eu encontrar, eu darei o nome do cara. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que ele dominasse o método Müller. O método Müller ninguém dominou, morreu com ele. Certo? Outro dia dei uma ideia aqui a respeito do que era aquele negócio do símbolo, aquela teoria do símbolo faltante, que não era bem uma teoria, era uma técnica que ele inventou e que ele usava, e que ele nunca teorizou. Quem teorizou fui eu, depois de ver como é que ele fazia. Mas isso é só um componente. Müller tinha várias outras técnicas que ele aplicava. Uma delas, é um negócio maravilhoso, ele achava que às vezes a doença mental era um sintoma de que o sujeito não estava aguentando a sua posição na sociedade. Quer dizer, à medida que você sobe na escala social, a sua vida social se torna mais complexa, tem deveres mais sutis, etc. E às vezes o sujeito não está aguentando. Então o que ele fazia? Fazia o sujeito baixar de classe social. Falar, olha, você é gerente de banco? Vai trabalhar um tempo servente pedreiro. O nego sarava, pô. Voltava para a posição. Né? Quer dizer, mas baixar de classe social, então, aumenta a sobrecarga física, mas diminui a complexidade da vida. Né? Essa é uma das muitas, e muitas outras. Não, também faz o contrário, mas não é bem o contrário. Também ele usava a técnica, essa não é dele, é do Zondi, que ele chamava ergoterapia. Quer dizer, o indivíduo se dedicar a certas profissões que facilitarão para ele, vamos dizer, a condensação dos vários elementos da sua psique e a circulação normal dos instintos. Porque o Zondi dizia que comparar nossos instintos a um palco giratório de um teatro. E ele, de vez em quando, quebra a máquina, embaixo o palco não gira mais, então tem uma cena que se torna obsessiva e repete, repete, repete. E se você encontra uma expressão profissional para esse instinto, então ele deixa de ser tão exigente. Por exemplo, o sujeito sádico que vai trabalhar de açougueiro, tá certo? O sujeito, digamos, o sujeito, o epileptoide, que é um sujeito que vive moralmente indignado. Aí você fica com raiva de todo mundo, querendo punir todo mundo. Bom, então você vai ser pastor, você vai ser juiz de direito, vai ser alguma coisa assim que te obriga a julgar as pessoas. Né? Assim por diante, é mais complicado do que eu estou falando, eu estou resumindo grosseiramente. Mas isso é ergoterapia, não tem nada a ver com laborterapia, é completamente diferente. Outro dia uma aluna, a Celina Vieira, ela disse, eu vou estudar esse negócio do símbolo faltante a sério. Né? Eu acho que ela deve fazer isso, e quem mais se interessar, se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão fazer um grande benefício para a humanidade. Só que isso pressupõe você ter imensos conhecimentos de psicologia e mais conhecimento de astrologia, alquimia, simbolismo, homeopatia, um monte de coisa. Você vai dar muito trabalho, mas é um campo maravilhoso. Bom, Francisco Augusto disse, em uma das suas aulas, o senhor, respondendo para a questão do determinismo e livre-arbítrio, disse, Deus pode ser livre? Eu pergunto, livre do quê? Existe um elemento externo que possa coagi-lo? Não, então eu não posso ser nem prisioneiro, nem livre. Contudo, em uma outra aula, o senhor, né, disse, Deus é livre, você pode ser beneficiário da liberdade divina na medida em que pergunta para ele e não para o mundo. Digo, bom, não se aplicar a Deus os conceitos de determinismo e livre-arbítrio implica que não há contradição nesses dois aspectos. Quer dizer, aquilo que está inteiramente determinado na mente de Deus, é porque ele quis que estivesse determinado. E, vamos dizer, a vontade de Deus coincide, então, inteiramente com a natureza das coisas, o que significa que, do nosso ponto de vista, ele é mais que livre até. Não tem absolutamente limites. Os limites são internos e decididos por ele mesmo. Esse é o contexto em que eu disse as duas coisas é diferente. No primeiro está discutindo determinismo de arbítrio, no segundo está discutindo a data do fim do mundo. Né, em que Jesus Cristo diz que só Deus Pai sabe quando é o fim do mundo. Veja, Jesus Cristo chega e diz para o cara, eu mesmo não sei. Né, e ainda o cara quer descobrir. Né, é uma coisa de louco. Mas quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte, que esta é uma decisão de Deus Pai e não algo que seja imposto, que esteja inerente à lei divina que deva ter um término pré-determinado e programado. Quer dizer que Deus acaba com esse negócio a hora que ele quiser. Não há um motivo. Então, isto é um exercício da liberdade divina. Né? Mas é claro que quando nós falamos de liberdade em relação a Deus, não estamos usando o mesmo sentido humano. Né? Isso, nós podemos ser livres na medida em que podemos ser prisioneiros. Há uma diferença. Por exemplo, você está na cadeia, daí te soltam, bom, você ficou livre. Tá certo? E o conceito da liberdade absoluta não faz sentido para o ser humano, mas na escala divina faz. Então você dizer que Deus não tem um oposto que possa limitá-lo, é dizer que ele tem a liberdade absoluta. Não é isso? Então, eu estou dizendo aqui a mesma coisa, no fim das... No fim da conversa, eu estou dizendo a mesma coisa nas duas frases. Aproveitando um dos temas das suas últimas aulas sobre a filosofia de Heidegger, analisado de forma bastante competente pelo Alexandre Dugin, como o senhor mesmo disse, lembrando das palavras de Heidegger sobre o ser e o nada de Jean-Paul Sartre, aspas, pela primeira vez deparo com um pensador independente que demonstra a fundo uma compreensão imediata da minha filosofia de uma forma como nunca havia testemunhado antes. O senhor poderia falar de um pouco sobre a sua visão do ser e o nada, da perspectiva paráxico-cognitiva? Ih, caramba, isso aqui é complicado, eu preciso de uma aula inteira. Mas eu sei o seguinte, que o Heidegger começou dizendo isso sobre Sartre, mas depois de alguns anos o Sartre queria conversar com ele e respondeu, não recebo jornalistas. Certo? Então, ele achou que o Sartre tinha entendido o ser e o nada, mas depois a filosofia do Heidegger tomou outro rumo e ela cresceu formidavelmente em função ao que era o ser e o nada. E acho que daí para dentro o Sartre não entendeu mais nada e o Heidegger ficou brabo. Nunca vi o senhor falar muito sobre o velho Sartre. Falei, esse é o assunto mais chato que existe no universo. Eu espero não ter de falar. Mas um dia, por obrigação, a gente fala. Aqui, podemos dizer que ainda a mesma pergunta, aí Francisco Augusto. Podemos dizer que Santo Anselmo, esse argumento ontológico, fornece uma roupagem lógica para algo que é intuitivo? Perfeitamente. Exatamente isso. Quer dizer, você não pode se deixar... É por isso que o pessoal fala argumento de Santo Anselmo. Eu falo, não existe nenhum argumento de Santo Anselmo. Existe um depoimento de Santo Anselmo. Tem uma gravação minha sobre isso no YouTube. Né? Não, no próprio seminário e também está no YouTube. Né? Eu não vou nem ler essa pergunta, mas você tem razão. O Adler comete o mesmo erro do Kant. Henrique Santos. Eu agradeço pelos seus ensinamentos. Sem ele eu seria mais idiota como muitos outros em salvação. Eu também. Pode-se dizer que a filosofia é viver aquilo que se pensa e pensar aquilo que se vive, como entende Epicuro? Eu digo, bom, sim, com a diferença de que Epicuro não entendia absolutamente nada. Epicuro é uma das mentes mais confusas do universo. Por mais que você tente entendê-lo, sempre dá em nada. Sempre chega numa espécie de um labirinto. Né? Tem os primeiros capítulos do Jardim das Aflições são sobre isso. Eu leio que você vai se divertir. Aquilo tudo é muito engraçado. Gleison Santos pergunta, amadurecer mentalmente, depois de você ter visto muito sofrimento humano, coisas horríveis, etc. Amadurecer mentalmente, afastar-se durante um tempo, ou seja, viver na solidão e não no isolamento, está relacionado com a frase de Goethe, o caráter se aprimora na solidão, o talento na agitação do mundo. E se isso se relaciona com o terceiro elemento da filosofia, onde na realidade está a sua vida? A resposta é sim. Não vai dar para detalhar agora, mas é sim, você tem toda a razão. Carlos Alberto pergunta, o senhor já disse com acerto que toda filosofia deve ter seu próprio fundamento, portanto está isenta da paralaxe cognitiva. É possível que esse fundamento, documentalmente falando, exista, porém não esteja evidente, sem sombra de dúvida. Isso pode, não só pode acontecer, como acontece. Às vezes você tem que escavar um filósofo para você descobrir que ele tem mais razão do que ele disse. Foi o que eu fiz com o negócio do Erich Wögner. Veja, no Erich Wögner, a ideia de uma progressiva explicitação dos símbolos, vamos dizer, do compacto para o descompactado, é um dos elementos constantes da história das ideias. Né? E como é que se dá essa descompactação? Ele não sabe, ele não explicou como é que dá. Então você pega a minha teoria dos quatro discursos e encaixa ali. Daí você, se você leu o Erich Wögner e leu a teoria dos quatro discursos, você vê que o Wegener tem toda a razão, mais até do que ele poderia demonstrar. Isso acontece mesmo, pelos motivos que Aristóteles já havia explicado. Então o Weigand construiu lá o seu edifício e eu fui lá e botei um tijolinho, que ajuda a botar a coisa, tornar a coisa mais firme. Isso acontece a toda hora. Quer dizer, você descobrir razões mais profundas para o filósofo dizer aquilo que disse. Isso não quer dizer que ele não soubesse essas razões, quer dizer apenas que ele não teve tempo de escrever ou não conseguiu escrever por algum motivo. Bom, eu acho que já deu, né? Que horas são aí? São 20 para as 11 no Brasil. Eu acho que tem mais uma pergunta, mas são complicadas. Vamos deixar para a próxima. Não se esqueçam do curso A Formação da Personalidade, que eu vou dar aqui de dia, eu mesmo não sei o dia. 18 a 23 de maio. 18 a 23 de maio, não é isso? Quem vier ainda tem a moleza de poder praticar tiro aqui no meu shooting range. Se tiver caçado, então ela vai poder me caçar uns javalis. Tá bom? Hoje uma mulher escreveu para mim, não mate os ursos, deixa eles viverem. Eu falei, ah, sim, deixa eles viverem, eles comerem todos os alces, todas as vacas, todos os cachorros domésticos, tudo que eles encontrar pela frente. Né? Digo, no Maine, se você não matar 3 mil ursos por ano, acaba os alces, em 2 anos. Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.